Além do bojador, Tem que passar além da dor. Quem quer ir passar além da bojador, tem que passar além da dor. Deus amar o perigo e o abismo deu, mas nele, nele é o espelho do céu. Quem quer ir passar além do bojador, tem que passar além da dor, tem que passar, passar, passar, passar além, além da dor, dor, dor, dor, dor. Deus amar o perigo e o abismo deu, mas nele é o espelho, o seu. Mas nele é que espelhou o seu. Oh, mar salgado, quando do seu sal são lágrimas de Portugal, são lágrimas de Portugal.